Ponto 32. O caminho da fé. Não é fácil esta meta da identificação com Cristo, mas também não é difícil se vivermos de acordo com os ensinamentos do Senhor. Isto é, se recorrermos diariamente à Sua Palavra, se empregarmos a nossa vida da realidade sacramental, a Eucaristia, que Ele nos deixou como alimento. Porque o caminho do cristão é andeiro, como diz uma antiga canção da minha terra. Tal como os reis magos, descobrimos uma estrela que é a luz, rumo certo no céu da nossa alma. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Também nós vivemos esta experiência. Também nós sentimos que a pouco e pouco se acendia na nossa alma uma luz nova. O desejo de ser cristãos em plenitude. O desejo, por assim dizer, de tomar Deus a sério. Se cada um de nós começasse agora a contar em voz alta o processo interior da sua vocação sobrenatural, não poderíamos deixar de pensar que tudo isso foi divino. Agradeçamos, pois, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo e a Santa Maria, por cuja intercessão chegam até nós todas as bênçãos do céu. Este dom, que a par do da fé, é o maior que o Senhor pode conceder a uma criatura, a firme determinação de alcançar a plenitude da caridade, com a convicção de que também é necessária, e não menos possível, a santidade no meio dos afazeres profissionais, sociais. Considerai a delicadeza com que o Senhor nos dirige este convite. Exprime-se com palavras humanas como um apaixonado. Eu chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Deus, que é a beleza, a sabedoria, a grandeza, anuncia-nos que somos seus e que fomos escolhidos como objeto do seu amor divino. É preciso uma vida forte de fé para não desvirtuar esta maravilha que a Providência depõe nas nossas mãos. Uma fé como a dos reis magos, nos leva a ter a certeza de que nem o deserto, nem a tormenta, nem a tranquilidade dos oásis nos impedirão de chegar à meta do presépio eterno, a vida definitiva com Deus. Caminho de fé é caminho de sacrifício. A vocação cristã não nos tira do nosso lugar, mas exige que abandonemos tudo o que estorva à vontade de Deus. A luz que se acende na nossa alma é apenas o começo. Temos de segui-la, se queremos que se torne estrela e depois sol. Enquanto os magos estavam na Pérsia, escreve São João Crisóstomo, não viam senão uma estrela, mas, quando abandonaram a pátria, viram o próprio sol da justiça. Pode dizer-se que não teriam continuado a ver a estrela se tivessem permanecido no seu país. Apercebemos-nos, pois, nós também. E, embora todos não o impeçam, corramos para a casa desse menino. Firmeza na vocação. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Esta cena continua a repetir-se nos nossos dias. Perante a grandeza de Deus, perante a decisão, seriamente humana e profundamente cristã, de viver de modo coerente com a fé, há quem fique desconcertado e mesmo quem se escandalize sem nada entender. Dir-se-ia que não admitem a existência de outra realidade para além dos seus acanhados horizontes terrenos. Em face das manifestações de generosidade que observam no comportamento dos que ouviram o chamamento do Senhor, sorriem com desplicência, assustam-se, ou então, em casos que parecem verdadeiramente patológicos, obstinam-se em pôr obstáculos à santa determinação tomada por uma consciência com plena liberdade. Já várias vezes tive a oportunidade de assistir a essa espécie de mobilização geral contra quem se decide a dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus e do próximo. Há pessoas que estão convencidas de que o Senhor não pode escolher quem quer que seja sem lhes pedir primeira autorização a elas, e de que o homem não tem inteira liberdade para aceitar ou recusar o amor. Para quem pensa desse modo, a vida sobrenatural de cada alma é algo secundário. Julgam que se lhe deve prestar atenção, mas só depois de satisfeitos os pequenos comodismos e os egoísmos humanos. Se fosse assim, seria do cristianismo. Palavras de Jesus, cheias de amor e ao mesmo tempo de exigência, são só para ouvir ou para ouvir e pôr em prática. Ora, ele disse, ser perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nosso Senhor dirige-se a todos os homens para que venham ao seu encontro, para que sejam santos. Não chama só os reis magos, que eram sábios e poderosos. Antes disso, tinha enviado aos pastores de Belém, não simplesmente uma estrela,

quando te calaste. E calaste-te porque tiveste medo. A santidade da esposa de Cristo sempre se provou e continua a provar-se atualmente, pela abundância de bons pastores. Mas a fé cristã que nos ensina a ser simples não nos leva a ser ingênua. Há mercenários que se calam e há mercenários que pregam uma doutrina que não é de Cristo. Por isso, se porventura o Senhor permite que fiquemos às escuras, inclusivamente em coisas de pormenor, se sentimos falta de firmeza na fé, recorramos ao bom pastor. Há aquele que entra pela porta com toda a legitimidade. Há aquele que, dando a vida pelos outros, quer ser, na palavra e na conduta, uma alma movida pelo amor. Há aquele que talvez seja também um pecador, mas que confia sempre no perdão e na misericórdia de Cristo. Se a vossa consciência vos reprova por alguma falta, embora não vos pareça uma falta grave, se tendes uma dúvida a esse respeito, recorrei ao sacramento da penitência e ao sacerdote que vos atende, ao que sabe exigir de vós firmeza na fé, delicadeza de alma, verdadeira fortaleza cristã. Na Igreja existe a mais completa liberdade para nos confessarmos com qualquer sacerdote que possua as necessárias licenças eclesiásticas. Mas um cristão de vida limpa recorrerá com liberdade àquele que reconhece como bom pastor, que o pode ajudar a erguer a vista para voltar a ver no céu a estrela do Senhor. Ouro, incenso e mirra. Ponto 35. Videntes altern stellan, gravis sum gaudium magnum valde, diz o texto latino com admirável reiteração. Ao descobrir novamente a estrela, exultaram com grande alegria. Porquê tanta alegria? Porque eles que nunca duvidaram, recebem do Senhor a prova de que a estrela não tinha desaparecido. Tinham deixado de a ver sensivelmente, mas tinham-na conservado sempre na alma. Assim é a vocação cristã. Se não se perde a fé, se se mantém a esperança em Jesus Cristo, que estará connosco até à consumação dos séculos, a estrela reaparece. E ao verificar uma vez mais a realidade da vocação, nasce em nós uma alegria maior, que aumenta a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e pondo-se de joelhos adoraram-no. Ajoelhemos nós também diante de Jesus, do Deus escondido na humanidade. Repitamos-lhe que não queremos voltar as costas ao seu chamamento divino, que nunca nos afastaremos dele, que arredaremos do nosso caminho tudo o que for estorvo para a fidelidade, que desejamos sinceramente ser dóceis às suas inspirações. Tu, interiormente, e eu também, porque estou a fazer uma oração íntima com um profundo clamor silencioso. Dizemos agora ao menino que ansiamos por ser tão cumpridores como os servos da parábola, para que também nos possa responder a nós. Alegra-te, servo bom e fiel. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. Detenhamos-nos um pouco para entender este passo do Santo Evangelho. Como é possível que nós, que nada somos e nada valemos, ofereçamos alguma coisa a Deus? Diz a Escritura: toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. O homem não consegue descobrir plenamente a profundidade e a beleza dos dons do Senhor. Se tu conhecesses o dom de Deus, responde Jesus à mulher samaritana. Jesus Cristo ensinou-nos a esperar tudo do Pai, a procurar antes de mais o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo o resto se nos dará por acréscimo, e Ele conhece bem as nossas necessidades. Na economia da salvação, o nosso Pai cuida de cada alma com amor e delicadeza. Cada um recebeu de Deus o seu próprio dom, uns de um modo, outros de outro. Portanto, podia parecer inútil cansarmos-nos tentando apresentar ao Senhor algo que Ele precise. Dada a nossa situação de devedores que não têm com que saltar as dívidas, as nossas ofertas assemelhar-se-iam às da antiga lei, que Deus já não aceita. Tu não quisestes os sacrifícios, as oblações e os holocaustos pelo pecado, nem que são agradáveis as coisas que se oferecem segundo a lei. Mas o Senhor sabe que dar é próprio dos apaixonados, e Ele próprio nos diz o que deseja de nós. Não lhe interessam riquezas, nem frutos, nem animais da terra, do mar ou do ar, porque tudo isso lhe pertence. Quer algo de íntimo que devemos lhe entregar com liberdade. dá-me, meu filho, o teu coração. Vês? Se se compartilha, não fica satisfeito. Quer tudo para si. Repito, não pretende o que é nosso. Quer-nos a nós mesmos. Daí, e só daí, advêm todas as outras ofertas que podemos fazer ao Senhor. Demos-lhe, portanto, ouro. O ouro fino do espírito do desprendimento, do dinheiro e dos bens materiais. Não esqueçamos que são coisas boas, vêm de Deus. Mas o Senhor dispôs que as utilizemos sem deixar que o coração fique preso a elas. Pelo contrário, tirando delas proveito para bem da humanidade. Os bens da terra não são maus. Pervertem-se quando o homem os toma como ídolos e se prostra diante deles. Mas tornam-se nobres quando os tornamos instrumentos para o bem em alguma atividade cristã de justiça e de caridade. Não podemos correr atrás dos bens económicos como quem procura um tesouro. O nosso tesouro está aqui, deitado no presépio. É Cristo, e nele se há de concentrar todo o nosso amor, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Oferecemos incenso, o desejo que levamos até ao Senhor, levar uma vida reta, de que se desprenda o bonus odor Christi, o perfume de Cristo. Impregnar as nossas palavras e ações desse bonus odor é semear compreensão e amizade. Que a nossa vida acompanhe as vidas dos restantes homens para que ninguém se encontre ou se sinta só. A nossa caridade deve ser também carinho, calor humano. Assim nos ensina Jesus Cristo. A humanidade havia séculos que esperava a vinda do Salvador. Os profetas tinham-no anunciado de mil maneiras. E, embora por ação do pecado e da ignorância, se tivesse perdido grande parte da revelação de Deus aos homens, conservava-se até aos confins da terra o desejo de Deus, a ânsia da redenção. Chega à plenitude dos tempos e, para cumprir essa missão, não aparece um gênio filosófico como Sócrates ou Platão. Não se instala na terra um conquistador poderoso como Alexandre Magno. Nasce um menino em Belém, que é o Redentor do mundo. Mas antes de começar a falar, demonstra o seu amor com obras. Não é portador de nenhuma fórmula mágica. Sabe que a salvação que nos traz tem de passar pelo coração do homem. As suas primeiras ações são risos e choros de criança, o sono inerme de um Deus humanado, para que fiquemos tomados de amor, para que saibamos acolhê-lo nos nossos braços. Uma vez mais, consciencializamos que isto é que é o cristianismo. Se o cristão não ama com obras, fracassa como cristão, o que significa fracassar tão bem como pessoa. Não podes pensar nos outros homens como se fossem números ou degraus para tu subires, como se fossem massa para ser exaltada ou humilhada, adulada ou desprezada, conforme os casos. Tens de pensar nos outros, antes de mais, nos que estão ao teu lado, vendo neles o que na verdade são. Filhos de Deus, com toda a dignidade que esse tipo maravilhoso lhes confere. Com os filhos de Deus, temos de comportar-nos como filhos de Deus. O nosso amor deve ser abnegado, diário, tecido de mil e um pormenores de compreensão, de sacrifício calado, de entrega silenciosa. Este é o bom odor de Cristo, que arrancava uma exclamação aos que conviviam com os primeiros cristãos. Ver como eles se amam. Não estou a falar de um ideal distante. O cristão não é um tartarão de Tarascon, empenhado em caçar leões onde não pode encontrá-los, nos corredores da sua própria casa. Falo, sim, da vida cotidiana e concreta, da santificação do trabalho, das relações familiares, da amizade. Se não somos cristãos nestas coisas, onde podemos sê-lo? O perfume do incenso deve-se ao carvão em brasa que queima sem ostentação uma grande quantidade de grãos. Também o bom odor de Cristo se manifesta entre os homens, não como a chama espetacular de um incêndio passageiro, mas mediante a eficácia de todo um rescaldo de virtudes. Justiça, lealdade, fidelidade, compreensão, generosidade, alegria. E com os reis magos oferecemos também mirra, isto é, o sacrifício, que não deve faltar na vida cristã. A mirra traz à nossa lembrança a paixão do Senhor. Na cruz, dão-lhe a beber mirra misturada com vinho e com mirra ungiram o seu corpo para a sepultura. Mas não penseis que meditar na necessidade do sacrifício e da mortificação significa dar uma nota de tristeza a esta festa que comemoramos alegremente no dia de hoje. Mortificação não é pessimismo nem espírito azedo. A mortificação nada vale sem a caridade. Por isso, havemos de procurar mortificações que, além de nos manterem livres em relação às coisas da terra, não mortifiquem os que vivem à nossa volta. O cristão não pode ser um verdugo nem um miserável. Há de ser um homem que sabe amar com obras, que prova o seu amor na pedra de toque da dor. Mas insisto, essa mortificação não consistirá habitualmente em grandes renúncias, cuja oportunidade não se nos depara com frequência. Há de estar feita de pequenas vitórias, ter um sorriso para quem nos incomoda, negar ao corpo o capricho dos bens supérfluos, habituar-nos a ouvir os outros, fazer render o tempo que Deus põe à nossa disposição, e tantos outros pormenores aparentemente insignificantes, contrariedades, dificuldades, dissabores, que surgem ao longo do dia sem nos procurar. Santa Maria Stella Orientis, ponto 38. Termino repetindo umas palavras do Evangelho de hoje. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Nossa Senhora não se separa do seu filho. Os reis magos não são recebidos por um rei sentado no trono, mas por um menino nos braços da mãe. Peçamos, pois, à Mãe de Deus, que é a nossa mãe, que nos prepare o caminho que conduz à plenitude do amor. O seu suave coração conhece o caminho mais seguro para encontrarmos Cristo. Os reis magos tiveram uma estrela. Nós temos Maria. Stella Maris, Stella Orientis. No dia de hoje, dizemos-lhe, Santa Maria, estrela do mar, estrela da manhã, ajuda aos teus filhos. O nosso cuidado pelas almas não deve conhecer fronteiras, porque ninguém está excluído do amor de Cristo. Os reis magos foram os primeiros dos gentios. Mas, depois de consumada a redenção, já não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher. Não existe discriminação de espécie alguma, porque todos vós sois um só em Jesus. Nós, cristãos, não podemos ser exclusivistas nem separar ou catalogar as almas. Viram muitos do Oriente e do Ocidente. Todos cabem no coração de Cristo. Voltamos a contemplá-lo no presépio. Os seus braços são de menino, mas são os mesmos que se abrirão na cruz atraindo todos os homens. E o nosso pensamento vai tão bem para esse homem justo, nosso Pai Senhor São José, que, como habitualmente, passa despercebido na cena da Epifania. Sinto-me recolhido em contemplação, vivendo com amor o Filho de Deus, que ao fazer-se homem foi confiado à sua atenção paternal. Com maravilhosa delicadeza de quem não vive para si, o Santo Patriarca entrega-se com um espírito de serviço tão silencioso como eficaz. Falámos hoje da vida de oração e de afã de apostolado. Teremos porventura melhor mestre nesta matéria do que São José? Se creis que vos dê um conselho, dir-vos-ei. Com palavras que venho a repetir incansavelmente desde há muitos anos. Recorrei a São José. Ele vos mostrará caminhos concretos e meios humanos e divinos para chegar a Jesus. E em breve vos areis, tal como ele, segurar nos braços, beijar, vestir e cuidar, deste menino Deus que nasceu para nós. Em sinal de veneração, os magos ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. José deu-lhe plenamente coração, jovem, cheio de amor.